dinâmicos, Fantastic Four, mais uma vez na ativa, mandando uma ideia positiva. Vou cantar agora e explicar que a real, que parece até normal e na verdade não é legal. Vamos falar sobre gente que vive aqui no mundo e sobre como mudam de segundo a segundo. E vocês vão nos escutar, tá? Vão nos dar razão quando perceberem que ao seu lado tem um montão de pessoas que desfazem do que você faz, tirando conclusões apressadas demais. Não querem nem saber o quanto te querem, não sabem que o que vai também volta e esquecem. Mas o que eles não sabem é que isto só atrapalha, complica a própria vida, só lhe cometem falhas. A verdade é que na vida ninguém deve se esquecer que a maldade no final não vai prevalecer. Querem que querem que querem, querem te zoar, mas Deus não vai deixar. Você é uma joia muito preciosa, saiba agora o valor. Este mundo que vivemos é um jogo de interesse, onde males existentes estão sempre presentes. Invejas, fofocas, egoísmo provocam várias confusões e que poucos se importam. E criticam, mas não apontam a solução. Os seus espelhos se baseiam na antirrazão. Aí eu pergunto, querem ajudar você? Ou são pessoas que apenas querem te perder? Só falam e aumentam coisas que não têm sentido. Complica tantas vidas e famílias com absurdos. Pessoas desse tipo para nós não valem nada. De frente são amigos, de costas são facas. Pelas suas costas muitos deles falam mal, mas quando você chega tudo bem, tudo normal. Tenho muitos amigos, mas não posso vacilar, pois talvez queiram me atropelar. Tenho amigos bons, deles não vou duvidar, só que aparecem outros que querem tudo estragar. Quanto a isso tudo bem, eu vou mais é evitar. O que me importa agora é este rap aqui cantar. E falam o que quer, dizem o que não é. Sonho destruído, raciocínio confundido. Cuidado com a sugestão tipo veneno. Veneno, conserve tua autoestima sem medo, sem medo. A nossa vida e a de outros é como um sopro. Nosso momento oportuno pode ser outro. Muito melhor e o momento é agora. Porque querem que querem que querem, querem te zoar, mas Deus não vai deixar. Você é uma joia muito preciosa, saiba agora o valor que tens. Esse mini palco de Jello, Pim nas picapes, branco, L. Este é o nosso nome, problemas é o dilema. Lutar contra os falsos, vencer todas as barreiras. E como eu aprendi ouvindo uma vez, o que agora neste rap falam pra vocês? Ninguém é tão perfeito que nunca tem errado. Ninguém é tão valente que não tenha se acovardado. Ninguém nasceu sabendo para não ter estudado. Ninguém é tão negativo para nunca ter tentado. E todo homem tem que chegar a algum lugar. Ele não pode desistir, ele tem que lutar. Pode crer, sem nunca perder o amor próprio. Ninguém vai conhecer a doçura da vida sem nunca ter provado a amargura sofrida. E todo homem passa por bons e maus momentos, mas desde seu amigo e este é seu contento. E ele tem que lutar, tá. Não pode desistir. Sim. Muitas vezes vai chorar, tá. Muitas vezes vai cair. Não sei se é inveja que eles agem dessa forma. Esse tipo de gente geralmente usa fofocas. Tenha Deus amigo em tudo que você faz. Ele pode te dar paz, um sorriso, muito mais. Embora tenha os loucos, nem sempre querem o bem. Nesta vida vai e vem, lembre-se quem quer teu bem. Sem medo, sem mágoas, vamos superar. No dia da virada irão se lamentar. Ou se lembrarão do que aqui cantamos e verão que tem sentido o que falamos. Este é o recado do Di Dinâmicos. Este é o recado do Di Dinâmicos. Este é o recado do Di Dinâmicos. Di Dinâmicos. Di Dinâmicos. Dinâmicos, Fantastic Force. Oh, muito louco, matou, né? Ah, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tenho um presente pra vocês no final. Eu fiz uma brincadeira com essa música aí, deixei ela assim na linha B-Boyzera 2005, que vocês vão ver depois, vocês vão ver. Então, agora eu tô vendo aqui na capa do CD que a próxima música aqui é a Pura Verdade. Quem pode falar a respeito dessa música aqui? Bom, essa letra aí foi feita, se eu não me engano, foi em 89. Então aí eu comecei a também olhar a vida de outra maneira. E o que a letra tenta dizer é um pouco do que eu comecei a pensar naquele momento, né? Que a gente deve dar valor às coisas quando a gente tem, porque realmente, depois que perdeu, não adianta a gente chorar, entendeu? Porque tudo passa, né, meu? E quem canta nessa música com você? Então, é o AC, né? O Elton, é o Minu, é o Falcon, né? Claro, mas você não pode entregar a identidade do cara, meu. É, e CMC, Cello Rock, se os caras souberem o nome dele, já perdem o stance. Foi mal, foi mal. E aí, então vamos fazer o seguinte, pura verdade na caixa.